Bricinho. André Brabo que vai mandar, então chama tuas colegas, pancadeiro vai mandar, então chama tuas colegas, para na posição, aponta e manda pra elas, porra, para na posição, aponta e manda pra elas, no rodadinho você maceta. No rodadinho você maceta. Com bundão você maceta. Senta gostosa, senta gostosa. Oh. O importante é seja safada. Ei, caramba. Papai segurando, tá? Vai mandar, então chama tuas colegas, pancadeiro vai mandar, então chama tuas colegas, para na posição, aponta e manda pra elas, pô, para na posição, aponta e manda pra elas, no rodadinho você maceta. Que delícia, mãe, que delícia. No rodadinho você maceta. Desce bundão, pô, desce bundão. Rebolando tu maceta. Com bundão você maceta. Pancadeixo. Para na posição, aponta e manda pra elas, pô. Para na posição, pega a visão, ó. Oh. No rodadinho você maceta. Desce bundão, ó. Oh. Desce bundão, ó. Oh. O rebolando tu maceta. Com bundão você maceta.